primeiro Lusolaço. O maior dos loucos, e eis a levar o seu caminho, cambaleando pelos trilhos, se embriagando pelos rios, bisbilhotado pelos vizinhos. Dizem ele ser um megalomaníaco, tudo o que apresenta é um delírio. O maior dos maiores ricos, do maior dentre os maiores reinos, fundado pelo maior deles, daqueles que pelo maior navio, pelo maior mar veio. Dizem também ser ele um louco, diagnosticado por manias únicas, de sob o sol se banhar na lama, no carnaval urinar na rua, na chuva rasgar dinheiro no asfalto, frevar até encaimbrar os músculos, cantar contos vulgares e atentar aos beatos. Eles dizem mesmo muito mais. Contar a aparência difícil não é. Não percebem que dentre a loucura e a grandeza, dentre a lama e a insolência, abriga um ser marcado em seu caminho. Que no passado sua formosura entoaram após ter o seu futuro dedurado por duas ciganas intrometidas. Não sabem que guarda em si um tesouro ofertado pelos seus ancestrais. Decifrar seu mapa é para poucos, para menos ainda os seus sinais.